surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, o altar onde a gente celebre tudo que ele consentir. Céu, cada vez que eu sei sorrir, te apagar. Uma estrela no céu, cada vez que eu sei chorar. O contrário também bem que pode acontecer. Uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir.